andrecedesmoral.com.br. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada e hoje acordou enjoada. E aí? Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas eu troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, bota o meu paredão na rifa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Não precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Não precisa de DNA, eu seria se eu mandasse você abortar. Eita, menino, não me importa o combustível, eu quero encher o tanque, menino. André Cedes, um tal de Ibicoara. Assim, ó. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, seu curtidor, mas eu troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, bota o meu paredão na rifa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Não precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Não precisa de DNA,